bunda barriguda, pra fazer volume, uma meia na calcinha. O pior de tudo é que nunca tô sozinha. Cássia Eller não é páreo pra mim, não. Esse é o funk da Biscate, caminhão. Vange Leonel não é páreo pra mim, não. Esse é o funk da Biscate, caminhão. Na balada te pago uma cerveja, te elogio, te chamo de princesa. Mordo os lábios só pra ter certeza. Ai, não resistiu, né? Vem aqui, gostosa. Ana Carolina não é páreo pra mim, não. Esse é o funk da Biscate, caminhão. Marlene Matos não é páreo pra mim, não. Esse é o funk da Biscate, caminhão. Aquelas que ainda gostam de homem, garanto que sou melhor do que todos que te comem. Sou mais inteligente, sei o que você gosta na cama, queridinha. Não tenho nada pendurado no meio das pernas e adoro discutir relação. Ai, calma, não me pressiona que eu ainda tô fedendo a cabaço.